Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas desta hora da misericórdia, hoje, primeira sexta-feira do ano, louvado seja Deus, né? Que bom que nós podemos dizer hoje, Senhor, eu consagro ao teu coração nesta primeira sexta-feira do mês. Grandes passos foram dados, olha, quantas novas emissoras entraram na hora da misericórdia. Ah, inúmeras. E me permita dizer, nesta primeira sexta-feira do mês e do ano, eu consagro o Senhor cada e toda emissora, sem distinção. E digo, você tem se apropriado da graça de Deus? Testemunhe. Testemunhe 0, operadora 41, 84010909, dígito 2. Lembrando que hoje eu faço a bênção da água e você vai aspergir na sua casa. É, primeira sexta-feira do ano? Escute aí a plataforma. Cade Vale Verde, Jesuíta, João Gonçalves de Souza, de Terra Roxa. Padre Reginaldo Manzotti. Eu estava quase cego de tudo. Já estava andando puxado pela mão da minha esposa. Mas acompanhando as orações, e acompanhando com o senhor também as leituras, que eu não estou podendo ler, mas acompanho o senhor Lene e eu acompanhando. E todas as orações. Louvado seja Deus, eu estou podendo agora já andar sozinho, com um pouquinho de dificuldade, mas andando sozinho, que tem Deus em meu caminho. Eu sou agradecido por todos os dias, às 10 horas e às 3 horas e às 19 horas, o senhor entrar no meu lar. Está a portas abertas todos os Obrigado. Dias. Para esse programa evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, toca o sino, São Cristão. Amém, filho, um grande abraço. É, um grande abraço a você lá de Jesuíta, Assis Chateaubriand, Vale Verde. Um grande abraço à Rádio Capital 1040 de São Paulo. Muitas participações também, e de todo o Brasil. Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, é isso eu vou citar, né? Vai longe, Belo Horizonte. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir tua voz. João 1, 35, 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com dois dos seus discípulos, vendo Jesus passar, e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João ouviram isso e saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que procurais? Eles perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Venham ver. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus, que lhe disse: você é Simão, filho de João, mas agora em diante o seu nome será Kefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dois discípulos de João Batista, dentre eles João, o evangelista, se põe a seguir Jesus. Assim como eu e você somos chamados a segui-lo. Interessante o gesto de Jesus. Se volta, vê os que o seguem e pergunta: o que vocês querem? A pergunta é feita para mim e para você. Toca o sino, sacristão. Toca o sino! Força, homem! A pergunta é feita para você e para mim. João, Antônio, Manuel, Silvia, Maria. O que você busca para esse ano? É como se Deus dissesse: eu te dou um novo ano. O que você vai fazer dele? O que você busca? O que você almeja? O que você quer? O que fará da tua vida? Eles disseram: nós queremos encontrar Jesus, o Messias. Resposta simples, né? Será que nós temos essa mesma disposição? Então Jesus diz: venham e vejam. Quer dizer, venham e sintam. Venham e experimentem. Uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é experimentar Jesus. É a mesma coisa, você fala o nome de uma comida lá de uma região. Você vai imaginar o sabor, mas você não sabe. Agora, se você experimentou a comida, então quando falar no nome da comida, você tem a memória do paladar, não é assim? Por exemplo, eu sempre ouvia falar do tucupi. Até que uma vez eu fui em Belém do Pará, e depois eu fui no Círio do Pará. Não errei não, é Pará mesmo. E experimentei o tucupi. Hoje eu sei. Por que eu estou falando isso? Porque venham e vejam. Sintam a presença de Jesus. Hoje é primeira sexta-feira do mês. E eu queria que você pegasse essa água. Toda hora da misericórdia, nós somos convidados a pegar a água. Mas hoje, de modo particular, eu dou a bênção da água e depois eu convido você a aspergir essa água abençoada sobre todos os cômodos da sua casa, dizendo: Senhor, eu consagro a minha família. Jesus, eu consagro as pessoas que amo. Senhor Deus, Jesus misericordioso, entrai no quarto, na sala, na cozinha. Afastai para longe das casas, dos apartamentos, discórdia, desavença, briga, bala perdida. Sagrado Coração de Jesus, seja o único a reinar dentro do meu lar, dissipando mentira, adultério. Sagrado Coração de Jesus, que todos os meses, todos os dias, todas as horas possam ser vividas na tua presença. Ó Deus, abençoai essa água e essa água benta que será aspergida em casa, no ambiente de trabalho, possa nos lembrar que somos batizados e pertencemos a ti. Senhor, que esta água aspergida afugente toda a força do inimigo, purifique o lar, purifique os corações. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós.